Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E comigo, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite a nossos queridos ouvintes. Hoje, terça-feira, temos aí mais um marco, mais uma entrevista que vai ficar como um marco mesmo de hoje. Essa entrevista também é um marco. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. O que houve nos bastidores? Só para o pessoal que não está sabendo, só assim, eu fui informado há uns minutos que não tinha sido mandado umas informações, que a gente sempre... Olha, não me enche o saco não, que eu já derrubo você do ar, não custa nada. O seguinte, é que enquanto o Fufu, o nosso técnico, falava para mim em off, olha... ele disse que não recebeu, e eu tô mandando. Daí ele repassava pro João, teve alguns ruídos na comunicação, em vez de ele passar, tipo assim, o Marco tá dizendo que enviou, ele dizia, olha, o Marco tá te mandando pro quinto, alguma coisa assim. Houve algum problema na tradução, eu nunca me entendi de português pra português. O que houve? Não, o que houve? Fufunha, não. Algum problema dele, ou é uma sacanagem explícita mesmo pra me detonar? Conta pra mim, não. Com fralda geriátrica. Não, é putaria generalizada mesmo. Agora é o seguinte, eu estou irritado porque eu estive olhando as músicas que você mandou e não tem nenhuma que a tradução me interesse, tá? O pior é que tem uma até... Tem uma que tem a ver contigo. É, mas vai pegar mal pra você, mas eu vou forçar a barra. Tudo bem. É que pro pessoal que não nos acompanhou aí, tá vindo pela primeira vez, o João adora, ele tem um bom controle, um bom comando da língua inglesa. Mas de vez em quando, dependendo da canção, do nome da canção, ele sofre um lapso. E ele precisa que ele traduza, principalmente se a canção for alguma coisa que parecia uma declaração de amor desgarrada pra ele. Assim. Então, mas é isso. Eu só com muito remédio, pra lidar com essas tensões. Olha, o Renzo Mora está na escuta, está mandando um grande abraço pro seu entrevistado e disse que o seu entrevistado é o grande ídolo dele. Uau, uma honra. Eu tinha comentado ontem até que eu acompanho desde tipo 2004 a carreira do nosso entrevistado Ney Duclos, mas eu me lembro que eu estava lendo textos do nosso querido Renzo Mora, e daí eu vi umas citações a ele, e eu me lembro que foi isso que despertou meu interesse. Ele também está no Facebook, o Ney, então tá, vou falar com ele. Ele já está aí? Já está no ar. Tá, tudo bem. Gente, como eu estava dizendo, o nosso entrevistado Ney Duclos, vou tentar aqui para variar, fiz uma micro bio dele, mas assim, ele nasceu na fronteiriça uruguaiana, no Rio Grande do Sul, formado em História pela USP, trabalhou nos jornais Folha da Tarde, Folha da Manhã, Folha de São Paulo, nas revistas Senhor, Isto É, nos jornais A Tribuna de Vitória, no Espírito Santo, O Estado de Florianópolis e Jornal de Santa Catarina. Teve textos publicados no Estado de São Paulo, Diário Catarinense, Zero Hora, Jornal Opção. Ele, desde os anos 70, sem pieguismo algum da minha parte, ele vem, preparando alimento para os pensamentos e estímulo para a alma. Eu peguei essa ideia do alimento para o pensamento, aquilo que se fala em inglês, é do food for thought, né? Que é alguma coisa que a pessoa vai lendo ou vai assistindo e vai estimulando o cérebro, mas nunca sem deixar o lado emocional perdido, assim, nunca desprezando o lado emocional dos seus textos. Ele fazia isso desde os anos 70, como eu disse, via obras emocionantes como Outubro, que é um livro de poesia, foi tipo assim, um livro de poesia de cabeceira de muita gente dos anos 70, No Meio da Rua, até por sinal é prefaciado pelo Mário Quintana, que trata da dolorosa adaptação do migrante vindo do interior que enfrenta a metrópole. Universo Baldio, que é sobre um grupo de amigos desesperados pela falta de perspectivas. Eles daí dividem um teto numa praia de Florianópolis. Todo o filme, esse é o meu livro favorito dele, todo o filme é sobre cinema, Ensaio sobre a Sétima Arte, que é um livro que fala sobre a relação do cinema com o próprio cinema. Também no Mar Veremos, A gente vai falar um pouco sobre esse livro, histórias, que é o subtítulo é Histórias Sopradas pelo Vento, e também dois livros infantojuvenis escritos em parceria com o autor elogiadíssimo Tabajara Ruas. O nome de um livro é Meu Vizinho Tem um Rottweiler, e jura que ele é manso, e A Trilha da Lua Cheia. Eu também teve poesias que serviram de base para canções de gente como Ney Lisboa, o musical Saracura, que foi a mais popular banda de rock gaúcho nos anos 70, e muitas coisas mais. Então, assim, estou meio sem ar, trabalho sem fôlego, vou finalmente dar as boas-vindas ao Ney do Clóvis. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Marcos. Tudo bem, querido. Eu vou te pedir, só fala um pouquinho mais alto, eu vou falar aqui também mais alto, tá? Tá bom. Tá? Querido, assim, um grande prazer poder falar contigo, e né, tens uma carreira assim que já vem de algumas décadas. Me Sim. fala, eu né, lendo sobre ti já há anos, em entrevistas e tudo mais, eu me lembro um texto, uma entrevista que falaste que disseste que a tua casa, quando eras pequeno, funcionava como uma espécie de uma instalação de uma tropa, com teu pai coordenando tudo, com mão de ferro, com hierarquia explícita, e também que, de certa forma, com ele, tu aprendeste a identificar um canalha à distância. Eu queria saber se isso te ajudou no mundo literário e na vida em geral, e se tu pode falar um pouco da tua infância, pode ser? Tudo bem. Bom, Oi. Passei por uma fase, tanto na escola quanto na casa, de transição, né? Na escola você não tinha mais a palmatória, mas continua havendo, tinha ainda uma disciplina, sabe? Não era uma coisa super rigorosa, mas era uma disciplina. Na minha casa também havia um rigor, mas havia um bom humor, havia a abertura, né? Meu pai não era tudo isso, ele tinha uma formação da Brigada Militar, né, onde ele serviu por alguns anos, participou até daquelas revoluções e tal. Então ele organizava a casa assim, né? Mas havia muita liberdade também, nós éramos zoava, doidado, nós éramos um monte de gente, 7 filhos, e era uma casa aberta de esquina, cheia de gente sempre, então havia muita alegria também. Entendi. E esse de ver canalha à distância, não sei, o meu pai era muito franco, muito aberto e muito querido, muito admirado na sua cidade pela sua ética, pela maneira de ser, né? É um homem da velha guarda. Entendi. Comentaste também, numa entrevista há um tempo, que os poetas e escritores que conheci no começo da carreira me ensinaram a me expor. Mas em pouco tempo eu acabei me isolando. Nunca fui muito de ser o amigo de todos, também não sou inimigo, mas sou sincero, não faço sala para quem não tem uma afinidade. Fala um pouco desse teu jeito de ser, pode ser? Eu sou bem tímido, assim, de nascença, né? Eu, quando na escola, eu me recolhia num canto, eu fui criado no interior e sempre muito fechado, mas é aquela dicotomia, né? Eu era um cara fechado, mas também era um cara de festeiro, um cara que tinha turma, muitos amigos e tal, né? É uma dupla ação aí da minha personalidade. E depois, quando eu entrei na vida literária, também tem essa diferença entre o cara que é um pouco outsider e ao mesmo tempo está inserido, né? Meu primeiro livro foi cacifado pelo Instituto Estadual do Livro, em 75, veja só. E também o Partimos de Manhã, em 2012, também pelo Instituto Estadual do Livro. Eu lancei livro pela Globo, editora Globo, né? Lancei 2 livros pela Record, pela LPM, pela Unicinos, então eu não posso dizer que eu sou um cara marginalizado, que me marginalizei. Ao contrário, né? Eu estou bem inserido. Mas eu tenho um jeito de ser meio avesso, assim. Ultimamente, com a idade, eu tenho evitado os eventos literários, né? Entendi. Mas, assim, lembras bem quando é que foi um momento na tua vida que realmente despertaste para aquela ideia de investir numa carreira literária? É, não, eu nunca investi, eu investi no jornalismo, né? Uhum. Porque a carreira literária praticamente não existe, não, a não ser que você se enturme e tenha metas, assim, bem objetivas de sabe, eu não faço parte desse tipo de ação, né? Eu preferi, quer dizer, por contingência, eu entrei no jornalismo e fiz carreira dentro do jornalismo. E aí a minha carreira literária são os livros que eu lancei depois dos últimos 10, 15 anos, nessa concentração total, nesse mergulho total que eu dou na literatura, né? Onde eu escrevi a maioria dos meus livros. Uhum. Mas o que te levou a escrever o primeiro livro? Como é que foi esse impulso? Eu sempre conto a mesma história, né? É o seguinte, eu fui criado no Pampa. Uhum. Era rodeado aquela paisagem enorme, né, e fixa, né? Uhum. E aí, aos 9 anos, conheci o mar, me levaram para ver o mar, e era que nem o Pampa, só que ela se movimentava. Eu fiquei impressionado com aquilo, com aquela imensidão cheia de ondas e movimentos. Eu entrei dando soco nas ondas, né? Tive um surto, assim, de uma epifania. E quando eu voltei para minha casa em Uruguaiana, eu imediatamente comecei a escrever poesia. Isso me desencadeou a poesia. Foi um impacto muito forte. Uau. Dessa mudança de paisagem, sabe? A partir daí eu comecei a organizar. Eu fazia meus poemas, escrevia numa velha máquina Smith Corona que meu pai deu. Uhum. E aí eu punha na gaveta os poemas, separava. Eu já era muito organizado. Eu era muito CDF também na escola, né? Uhum. Então isso aí, a minha carreira era essa. Eu me sentava, naturalmente tinha sempre alguém que abria a gaveta e tirava um sarro dos poemas, né? Mas isso faz parte da vida do poeta, né? É, né? E até comentei, quando estava citando alguns dos seus trabalhos, falei do livro Todo Filme é sobre Cinema, Ensaio sobre a Sétima Arte. Fala um pouquinho da tua relação com o cinema. E quando eu estava lendo esse livro há algum tempo já, me pareceu assim, olha, eu fiquei pensando, olha, esse escritor está fazendo uma espécie de paralelo entre a ficção e a realidade, e como a ficção pode ser a realidade, mesmo que só por algumas horas, né, o tempo de duração do filme. Pode falar um pouquinho da inspiração que te levou? Eu sei que és um cara cinéfilo, que gosta de sei lá, filmes franceses, por exemplo, do Jean-Paul Belmondo, que gosta do diretor Samuel Fuller. Fala um pouquinho dessa tua relação com o cinema, pode ser? Sim, eu tinha 5, 6 anos... e me levaram para ver um filme, né? E era aquela tela enorme, né? Onde então, é que foi isso? Começaram a me avisar, tu vai te assustar, tu vai te assustar. Aí eu fui no cinema, entrei no cinema e obedeci, me assustei, eu sou muito osmótico, eu obedeço o que me falam. Uhum. Aí comecei a me assustar com aquela enorme imagem e tal, né? Esse foi o meu primeiro impacto com o cinema. E depois eu tinha um vício que era ir ao cinema. O pessoal dizia assim, eu era assim, adolescente, dizia assim, Ney, vamos jogar futebol no domingo? Eu disse, não vou. Eu tenho que ir ao cinema. O meu irmão tirava um sarro, dizia assim, pro Ney é uma obrigação ir ao cinema, né? Uhum. Agora, a relação minha com o cinema, que desagou nesse filme, foi a partir de algumas leituras fundamentais, né? A leitura do Foucault, na Palavras e as Coisas, aquele uhum. texto Las Meninas, em que ele analisa um quadro do Velázquez, né? Uhum. A minha leitura do Roland Barthes, no Mitologias, que ele dizia que a franja era a marca hollywoodiana da romanidade, né? Eu achei essa sacada genial, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa começou a me levar a encarar o cinema pelo que ele realmente é. Ele é o cinema, né? Como diz o Godard, é apenas cinema. Não é assim você vê um filme de Roma antiga, não é Roma antiga, é Tinititá. Uhum, você uhum. vê o Ben-Hur é uma refilmagem do outro Ben-Hur, que é uma refilmagem do outro Ben-Hur. Você vê De Volta para o Futuro e tem uma sequência inteira que é o It's a Wonderful Life do Capra. Uhum. Né? Quer dizer, então o cinema sempre se refere a si mesmo, porque as soluções são poucas. E eles precisam usar essas soluções e, normalmente, o que existe é o que aparece na tela. Então, essa é a minha, mais ou menos, a minha tese. É uma tese discutível, mas é o que o Weber chama de tipo ideal. Ou seja, você cria uma ideia e faz as coisas se aproximarem ou se afastarem dela. Uma ferramenta teórica, né? Como uma referência. Eu exerci com esse livro, que no fim é uma... 10% do que eu escrevi sobre cinema é esse livro, né? Eu espero fazer um segundo livro já bem mais alentado. Que bacana. E me diz uma coisa, lembra qual foi o cinema, o primeiro filme, e qual foi o cinema que primeiro colocaste os pés dentro ou não? Não lembro, eram só umas imagens que eu vi poucos minutos, mas a gente via muito faroeste, aqueles faroeste B, preto e branco, Roy Rogers e tal. Nós víamos muita chanchada, muito filme brasileiro, né? Víamos filmes de piratas, filmes de aventuras, e ao mesmo tempo víamos grandes filmes. Eu vi o Rastros de Ódio do John Ford, às 4 da tarde, num domingo, impressionado, eu tinha 14 anos, fiquei impressionado. Eu vi o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do em Uruguaiana, com as pessoas saíram berrando do cinema, furiosos. Aí eu vi o Processo do Orson Welles, baseado em Kafka, que era outra vanguarda que também causou celeuma e briga, né? Eu vi o São Paulo S.A., que é o melhor filme do brasileiro, que eu considero do Perso. Então eu vi grandes filmes em Uruguaiana. Né? Depois em Porto Alegre era uma brincadeira, porque toda semana tinha Varda, tinha Fellini, tinha Pasolini, tinha Visconti, tinha uma festa nos 60 e 70. Né? Infelizmente essa festa acabou. E fala um pouco do teu livro, esse eu não li, No Mar Veremos. Eu adoro esse veremos, título. Desculpe. Não, disse, eu adoro esse título. Fala um pouco dele. É um jargão marítimo, um jargão da Marinha. O No Mar Veremos era o seguinte, era um barco muito velho, muito grande, que ficava encostado no Rio Uruguai. O Rio Uruguai ficava um quarteirão da minha casa, né? Aí era todo escangalhado o barco, né? Aí vinha aquelas inundações, tempestades, o barco sumia, sabe? Daqui a pouco, algumas semanas depois, o que tinha lá na beira do rio? O barco com aquele nome, No Mar Veremos, né? Então eu fiz uma ligação entre o guerreiro gaúcho, que perde a batalha, naturalmente, e que é um pescador, porque eu me ligo muito nas águas do Rio Grande do Sul. Meu pai era pescador de carteirinha, então eu não falo muito do cavalo, do pampa, mas do barco e do rio e do peixe, né, e da rede. Então essa é a mitologia do barco. Quer dizer, o cara é um cara quebrado, a lança quebrada ao meio, né, mas ele sabe o rumo da tormenta. Ele diz assim, se vier o mar, veremos, nós vamos enfrentar. Aquela coisa do gaúcho, né? Que tem aquela ousadia de que ele pode enfrentar uma coisa muito maior do que ele. Então, esse é a mitologia do livro, aí eu anexei muitos outros poemas. Eu levei praticamente 20 anos escrevendo esse livro, não? Ah, é? Sabe? Elaborando, porque eu lancei dois livros, né, lancei em outubro, no meio da rua, e depois não lancei mais, fui para São Paulo, trabalhei, foi muito complicado. Aí, só quando o Wagner Carelli, meu amigo querido, né, meu colega de profissão, assumiu a direção de livros da Editora Globo, ele disse, não, eu vou publicar esse teu livro. Né? Eu disse, não acredito, eu não publico mais nada. Ele disse, não, vou publicar. Ele publicou e o Mário Chamin apresentou. Né? O Mário Chamin, grande poeta. O Mário Chamin, ele assumiu a Secretaria de Cultura e ninguém fazia matéria com ele, porque ele era secretário do Reinaldo de Barros, que tinha sido indicado pelo Maluf, então o pessoal não fazia entrevista assim, mas o Mário Chamin é um dos maiores poetas do Brasil. Aí fui lá, entrevistei o Mário Chamin. Aí eu cheguei na sala do Chamin e ele começou a recitar meu poema Outubro. Eu disse, ô poeta, ele disse, eu estou por dentro. Aí, quando eu lancei o No Mar Veremos, eu convidei ele para apresentar e ele me leu essa apresentação pelo telefone. Emocionante, né? Emocionante. Foi um momento muito importante para mim. Pô, que legal. E interessante é que... Do Mar Veremos. Sim, interessante é que esse tema, né, do mar e essa ideia toda de enfrentar o mar, citaste que foi um momento importantíssimo na tua vida quando viste o mar pela primeira vez. Exatamente. É verdade. É bem sacado. É verdade. E no fim eu moro na beira do mar, né? Ah, eu moro na beira do mar, Santo, é? Morei. moro em Florianópolis há 15 anos, é a terceira vez que eu venho morar aqui. Uhum. É, mas fiquei maior parte do tempo em São Paulo, né? Uhum. Fiquei 27 anos em São Paulo. E lá eu fiz carreira jornalística. Uhum. Eu citei que teve, né, tivesse poesias que serviram de base para canções, né? Me fala um pouquinho, então, da tua relação com a música, porque a gente lendo vários dos teus textos, não só no teu blog, mas também poesias, por exemplo, e até os teus romances, eles são muito visuais e a gente quase, primeiro, você está falando de mim, né? No caso, enquanto eu li, eles têm um ritmo que parece quase que feito para ser musicado. Quando escreves, tu ouves música ao mesmo tempo? A palavra é música, né? O poema, a poesia é música para mim. A sonoridade é fundamental, né? A consonância, até a rima e tudo mais. Eu sou admirador do Castro Alves, do Olavo Bilac, né? De grandes poetas sonoros, né? Uhum. E essa relação com a música é o seguinte: quando eu lancei o Outubro, os músicos todos quiseram musicar. E quem mais musicou foi o Mutz Weihrauch, que perdemos há 2 anos, nosso querido Mutz, Mutuca. Uhum. E ele musicou vários poemas meus, né? Ele musicou inclusive o Declaração, que foi depois gravado pelo Ney Lisboa. Eu não fiz nenhuma música com o Ney Lisboa, ele só interpretou muito bem, por sinal. Uhum. E aí tem o Bebeto Alves, musicou, o Cláudio Levitin levitou, o Raul Vang levitou, musicou, estou ficando grogue. O Cláudio Levitin musicou, o Raul Vanger musicou, o Bebeto Alves, né, e quem mais? Tem o musical Faracura também, né? Os músicos, o Zé Gomes. Alô? O maestro, o especialista em Villa-Lobos, o cara que fez os arranjos daquele disco fundamental do nativista Os Galdérios, um gênio da música, ele fez, musicou Minuano e musicou No Mar Veremos. Ele musicou depois de ter dito que ele não tinha mais poeta no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito furioso, mandei uma carta para ele, ele pediu uns poemas, eu dei, ele musicou 2 poemas meus, que estavam no YouTube. E assim é a minha relação com os músicos, que eles dizem: olha, a tua poesia para música é ótima, né? Eles curtem muito isso aí. Tá, mas assim, ao mesmo tempo que tem muitas coisas, assim, digamos assim, regionais nos teus textos, eu acho que eles não são, assim, limitantes, assim, no sentido de geografia. Me fala como é que é, quando escreves um texto, se tem essa preocupação de: ah, não vou fazer isso que só vai ser compreendido por algumas pessoas. Como é que é isso? Porque, por exemplo, um grande fã teu que trabalha aqui na rádio, por exemplo, que é o Renzo Mora, por exemplo, ele não é gaúcho e gosta muito, e obviamente escreveste para muitos veículos de comunicação que não eram aqui do Rio Grande do Sul. Então, me fala como é que é um pouco isso. Tens um cuidado, diríamos assim, consciente para não ser regionalista? Ou não tens? Como é que é isso? Não, eu o seguinte, o Mário Quintana falou uma coisa muito especial, entre muitas outras. Ele falou que poeta não é dizer grandes coisas, mas ter uma voz reconhecível entre muitas outras. Isso aí é uma lição, né? Então eu encontrei minha linguagem com o poema Outubro e depois com o livro Outubro. E a partir disso eu fui desdobrando e fazendo experimentos em geral. Eu jamais me preocupo com público regional ou não, nacional ou não, né? Eu me preocupo com a própria linguagem, com o próprio poema, que o poema é a palavra e nada mais do que a palavra. Eu uma vez eu tive uma lição do meu querido Luiz de Miranda, que eu estava sentado no bar e disse: ah, eu não gosto desses poemas do Luiz de Miranda. Ele disse: mas Luiz de Miranda sou eu. Por que tu não gosta? Eu falei: ah, por causa disso, daquilo, daquele outro. Ele disse: não, não tem nada a ver, cara. poesia, palavra só, você não escapa disso. Aí eu li aquele poema do Drummond que dizia: esquece a tua infância, a tua memória, uhum, e tal, e penetra surdamente no reino das palavras. Aí abriu as portas para mim. Eu digo, então eu penso, a poesia para mim é isso, né? Perfeito. E assim, o teu livro Outubro, até que foi relançado, né, quando completou 40 anos seu lançamento, é, assim, quando pensas no Ney Duclos, que escreveu em Outubro, né, acho que tu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade, isso, quando lançou o livro, é, fala um pouquinho assim, como é que tu vês aquele Ney Duclos de 25 anos? Eu acho que, assim, o livro ficou intacto, né? Os poemas estão inteiros, porque eu tive, na época que eu lancei, eu tive o maior cuidado para eu não misturar as coisas, sabe? E me concentrar na qualidade, na força da palavra, né? Uhum. E foi um livro muito bem elaborado, porque eu tinha uma mala cheia de poemas, e aí o Cláudio Levitin, o Juarez Fonseca, o Caio, o Fernando Abreu e a minha mulher, a Aida Lobato Duclos, nos reunimos e fizemos uma seleção dos poemas. Alguns poemas eu modifiquei, aí a gente dividiu em capítulos como se fosse um romance, quer dizer, uhum, ele tem uma estrutura ótima, né? Então isso aí que manteve a longevidade do livro. Quando eu chego a 40 anos depois para reeditar, eu não mudei nada, nada, não mudei nada. Está tudo lá como foi escrito, né? E ali tem uma independência em relação à época, porque, por exemplo, em 69, quando eu escrevi Outubro, eu já não fazia parte do movimento estudantil. Entendi. O Outubro era a chegada da primavera, era um estudante muito pobre, né, muito duro, e passava muito frio no inverno lá do Rio Grande do Sul. Aí chega a primavera, é uma maravilha, então sei que vem outubro, flores, fruto de cima, é um poema lírico, né? E não está linkado com as coisas da época, toda aquela brigalhada e toda que até hoje existe. Então ele tem uma independência, a sua inteireza, o livro, né? Ele está acima, ele está impregnado dentro da poesia. Sim, e quer dizer, então, eu posso deduzir que se tivesse a oportunidade do Ney Duclos de hoje, se ele tivesse a oportunidade de se encontrar com o Ney Duclos que havia recém-escrito o livro Outubro, essa relação dos dois ia ser boa, não ia ser uma relação, então, de confronto? É, eu sou completamente diferente do que eu era, né? Alô? Aquela vaidade, né? Aquela postura meio voluntariosa, né? Eu sou diferente, né? A idade te ensina a ser cordato, prudente, um pouco mais, né? Mas sem abrir mão dos princípios e tal. Eu, no fim, eu tô pronto faz tempo, né? Sensacional. Querido, como é que as pessoas que queiram, quem não conhece o teu trabalho, assim, como é que, sei lá, assim, eu vou usar uma expressão aqui meio vulgar, mas vende o teu peixe aí, fala como é que as pessoas podem ter, assim, uma intro aos teus escritos, pode ser? Como é que é? Não entendi. Como é que as pessoas podem ter uma introdução, assim, serem apresentados aos teus escritos, sobre blog, vende o teu peixe aí, no caso, por favor. Não, eu tenho um blog, né, que tem desde 2002, onde está quase tudo lá, todos os textos, poemas estão lá. A pessoa tem mais de 6 mil itens, né, 6 mil postagens. E tem um site que eu parei de abastecer, mas tem bastante coisa também. Tá, mas para achar, basta escrever Ney Duclos blog, que a pessoa... outubro.blogspot. Ah, tá. Esse é o blog. O, o, O site é www.consciencia.org/neiduclos, né? Uhum. E tem o Twitter, tem o Face. Sensacional. Eu estou bem disposto. Eu tenho livros virtuais, muitos e-books. Eu faço a seleção do que eu escrevo, o que publico nas redes sociais, e faço PDFs, né? Que pessoas queridas, abnegadas e solidárias resolvem comprar. compram um PDF. Quer dizer, isso aí é o máximo da solidariedade, né? Me diz uma coisa. Obviamente, há então uma listagem dos teus e-books no blog. Tem alguma coisa. Olha, são tantos e-books, cara. Estão lá, eles são todos assim em postagens lá, né? Toda vez que eu lanço um e-book, tem lá. Uhum. Então, sabe, não sei. Agora a listagem está no meu perfil do Face, está ali. Não teria. Mas tem vários e-books, né? Tem principalmente um e-book que é uma antologia minha. Eu fiz uma antologia que é uma boa introdução, né? Qual é o nome? Então, a minha poesia é uma antologia. Uma antologia boa. Que mas fiz. Qual é o nome? Qual é o título? O título é Naus Sem Volta do Meu Canto. Sem Volta do Meu Canto. Que é do Apesar de Tudo, né? Uhum. Levanto com esforço as âncoras e parto nas naus sem volta do meu canto. Esse aí é do Uau. Apesar de Tudo, que foi musicado pelo Raul Elvanger. Esse é o livro, né? Agora eu tenho na Amazon, eu tenho o Arraso Poemas de Amor, que é um e-book, pode ser comprado pela Amazon. Eu tenho um romance novo, que é A Dura Luz do Subúrbio, que ninguém leu, é fantástico, é assim, ó, leitura zero, é maravilhoso isso. É que nem um lançamento que eu fiz, que eu não autografei nenhum livro. como dizia aquele maratonista, foi meu melhor auge. Né? O melhor auge foi o geral. Fiquei lá sentado umas 2 horas e não veio absolutamente ninguém. Eu sou um recordista, né? Gente, é Ney com I, não é com I, tá? E o Duclos é David Davi, U-C-L-O-S. Então, a pessoa digitando na internet livros, Ney Duclos. Tem muito livro na estante virtual, muito livro no meu blog, sabe? Perfeito. Ney, eu quero te agradecer teu tempo, tá? Assim, de coração mesmo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, o papo foi ótimo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu só quero falar uma coisa, eu esqueci de citar o meu romance Tudo Que Pisa Deixa Rastro, sobre os bastidores da guerra, que foi vencer uma licitação na Petrobras Cultural, que é um livro que eu lancei em 2015. Eu esqueci de colocar isso na bio, mas eu precisava falar. Só isso. Ah, tá, claro. Fala das revoluções, né? Isso, das revoluções. Tá. Esse já tem alguns anos, né? Oi? Esse já tem uns 2 anos, né? Tem 4 anos já. 2015. 4 anos, tá. Porque eu li esse. Repete o título, por favor. Tudo o que pisa deixa rastro. Tudo que pisa, tá? Deixa rastro. Isso. Ney, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, a força aí, o carinho e a recepção ao meu trabalho. Muito obrigado. Um grande abraço, Ney. Um grande abraço, querido. Tchau. Bom, parabéns para você. Obrigado, querido. Muito boa. Gaúcho, né? E não tem sotaque nenhum. Gaúcho dá pra sacar pelo sotaque, mas o que eu acho interessante, até comentei, né? É isso da pessoa ser um pouco regional, mas ao mesmo tempo ser universal. Tem até um dito que eu não me lembro de quem é que falou isso pela primeira vez, mas é que fale do seu quintal, que você vai falar pro universo, alguma coisa assim, né? Então, e ele tem renome. Né, nacional, quer dizer, ele é conhecido nacionalmente, mas não deixa as raízes, diríamos assim. E essa relação com o mar eu sempre achei interessante, que volta e meia tem nos textos dele. Então, foi um prazer a gente falar com o Ney Duclos. Vamos começar a nossa, então, viagem pela música, pode ser? Você prefere dar o nome da música agora ou depois? Tá, tudo bem. É brincadeira que eu próprio a minha traseira, o meu traseiro na janela e depois você come quando passa a mão nela. É. Mas isso, o nome dessa primeira canção é Fun Loving Baby, ou seja, é uma pessoa, uma moça, um ser que ama a diversão, que está sempre assim, saltitando, digamos assim. Não tem nada a ver com o João, porque o João tenta manter essa fachada, às vezes ele fracassa, mas ele tenta manter essa fachada de extrema seriedade. Não, isso é pro Renzo Mora, não tem. É pro Renzo Mora, então tá. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Me, my baby, me, my baby, me, me, me, me. Fun loving baby, sure love will be. Fun loving baby, got rhythm beat. Fun loving baby, love long stack night. Fun loving baby, sure love will die. One loving baby, someday you be. For me, my baby, me, my baby, me. Marco, Marco, Marco, Marco Antônio. Vai, Marco. Tá, essa canção, alô, essa canção é de 1957, não fez sucesso, é Fun Loving Baby, né, ou seja, querida, que adora diversão, menina que adora diversão, ou baby, né, que baby não seria bebê, né, seria uma forma carinhosa de se referir a alguém que a gente gosta. No caso, a cantora Georgia Gibbs. Né, o sobrenome G-I-B-B-S, o sobrenome artístico, quer dizer, o nome todo não tem a ver com o nome de batismo dela, que era Frida ou Frida Lipschitz. Alguma ligação com os BG's, não? Judia russa, não, mas nada a ver com os BG's, nada a ver com os irmãos Gibbs. Ela, no caso, apesar que ela nasceu em Massachusetts, né, e tem a música famosíssima dos BG's, que é Massachusetts. Ela nasceu a 70 quilômetros de Boston, faleceu em 2006, aos 87 anos, em Nova York. Ela faleceu de leucemia, nasceu em 1919, de uma família de judeus russos, mas os pais faleceram e ela foi criada num orfanato. Cantou profissionalmente desde os 13 anos, em pequenos palcos. Aos 17, começou a fazer parte de uma orquestra que era muito conhecida na região, chamada Hudson Deland Orchestra. Isso a partir de 1936. Ela fez tour com eles durante 10 meses, usando o nome Freda, com dois Ds, Gibson. Ela, aquela tentativa que vários artistas americanos tiveram quando tinham um sobrenome, quando tinham um nome assim muito judeu, diríamos assim, né, ficar mais assim aberto, como é que fazer assim, mais acessível ao público goim, né, ao público goi, o público não judeu, né, tipo, tem de tudo, né, Sid Caesar, Carl Reiner, comediantes assim, o George Burns eram, né, todos de origem, Woody Allen mesmo, todos na verdade são, tem sobrenomes e sobrenomes assim super difícil de pronunciar. No caso, aos 24 anos, voltando para a história da Georgia Gibbs, ela começou a cantar num programa de rádio do célebre ator e entertainer Jimmy Durante. Em 57, ela fez um contrato com a RCA Records, a RCA Victor, e daí ela acabou, durante muitos anos, ela chegou a ter 40 canções que ficaram nas paradas de sucesso, e inclusive ela até adentrou um pouquinho até o rock and roll. O apelido dela era a Rainha da Improvisação Vocal. Nos anos 50 ela se casou com o biógrafo do Menachem Begin, uhum. se aposentou aos 47 anos, alegando que essa vida na estrada era solitária demais para ela, né? Ela pode ser ouvida na cinebiografia Hitchcock, foi feita poucos anos com o Sir Anthony Hopkins, papel do cineasta, na série História de Horror Americana, no recente filme do Woody Allen, Roda Gigante, e também num filme feito para TV a cabo, chamado Meu Jantar com Hervé, que é sobre a vida muito louca do Hervé Guilherme, né? Da Ilha da Fantasia, aquele que falava boss, um avião. Então, na verdade, né, The Plane. Então, a gente pode ouvir, por favor, um sucessão dela também de 57, pode ser, por favor? Pode, qual é o nome da música? Pior que essa que eu não tinha pensado que podia também ser uma auto-armadilha. Tá, Lábios Silenciosos. É sobre, né, a pessoa poder provar amor mesmo com lábios silenciosos. Silent lips speak to me, don't keep me waiting. Silent lips say those words I long to hear. Say you want me, you need me, you love me. Time can fly, don't be shy, just hold me near. Silent lips, the suspense will drive me crazy. Silent lips, why treat my poor heart like this? É incrível que, só de uma luz, aqui vou fazer um paralelo muito bizarro aqui, mas às vezes agora eu me sinto mais ou menos, dá pra fazer um paralelo com o personagem, aquele Chris, interpretado pelo no caso, Charlie Sheen, no filme Platoon, porque é Hitchcock pra tudo que é lado, qualquer música que eu coloco aqui sempre tem a chance de vir metralhada, bomba, é um Rambo Guerrero. Isso. Você está sempre no paredão. Exatamente. Ou é o João, né, com esse espírito suíno dele, e muitas vezes quando é ele, o grande Benjamin, que é um cara que eu respeitava até uns minutos, pelo menos tinha a risada dele junto fazendo coro. Né? Então, uma sacanagem direta. Mas tudo bem, gente, eu vou tentar sobreviver. Essa segunda música aí me lembra uma outra cantora, Country. Nossa, me fugiu o nome completamente dela. Pode ser aquela Patsy Cline? Isso, Patsy Cline, isso mesmo. Nossa, eu fugi o nome na hora. Tem uma pegada parecida da voz, né? É muito bacana mesmo também, eu adoro a Patsy. E é Lábios Silenciosos, né? Isso, só para o João não perguntar de novo, que o João também está andando meio esquecido. Mas então tá, então vamos entrar na década de 60, por obséquio. O nome da música, a tradução? Tá, essa não sei, essa é Nunca Muito Longe, né? Ou seja, a gente tem que ficar por perto, tá, até para não sobrar muito. Tá, então, bom, tá. Vamos lá. Things you say change your way like dark today. The way you are day to day. Your lies will play to your way, but never too far. Do you feel more like going on? When I say I wasn't wrong to choose you, does it ease your heart to say tomorrow brings another way to lose you? My wandering sense of time, I'll try to see enough to rhyme your changing line. In my slipping sort of step, I'll try to do much better yet with what I get. Do you feel more like going on? When I say I wasn't wrong to choose you, heart to say. Tomorrow brings another way to lose you. Things you say will change your way like dark today, the way you are. From day to day, your lies will play till you're away, but never too far. Antônio. Oi. Pois é, esse cantor, aí essa canção, que na verdade é de 66, é o nome do cantor Tim Hardin, H-A-R-D-I-N. O nome da canção, Never Too Far, ou seja, Nunca Muito Longe. Esse, a gente vai ouvir daqui a pouco um sucessão dele, na verdade até foi um sucesso muito mais na voz de terceiros, que é uma canção de, também de 65, na verdade da virada de 65 para 66, chamada Reason to Believe. Até ela ficou mais famosa numa versão posterior do Rod Stewart. Falar um pouco dele. James Timothy Hardin, ele nasceu no estado do Oregon em 1941, faleceu de overdose de heroína aos 39 anos em Los Angeles. Ele cantou no primeiro festival de Woodstock, mas a performance dele, embora tenha embalado muitos jovens com essa sonoridade folk, acabou não sendo incluída no documentário, famoso documentário lançado, né, a partir de 1970 ao redor do mundo. Só em 1990, né, com ele já falecido, quer dizer, com ele já tipo assim, esquecido, que foi lançado um VHS, um vídeo chamado Woodstock, The Lost Performances, né, as performances perdidas, e daí se ele foi incluído. A razão até de eu ter colocado esse cantor, não só porque eu acho que ele tem seu valor, ele merece ser redescoberto, mas também porque o nosso entrevistado é muito fã de música dos anos 60 e 70, e até já escreveu um pouco sobre o Woodstock, sobre a revolução musical, e então achei importante fazer um link. Que eu posso dizer também sobre o Tim Hardin? Ele serviu nos Fuzileiros Navais, né, nos Marines, ele tentou ser estudante, ele tentou ser ator, né, estudando na Royal Academy of Dramatic Arts, de Nova York, mas foi chutado por excesso de faltas. Daí ele mudou para Boston em 63 e foi descoberto por um produtor chamado Eric Jacobson, que mais tarde foi produtor do grupo Loving Spoonful, né, um grupo até que a gente gosta, tocou aqui na rádio. E daí em 64 ele voltou para Greenwich Village, aquele bairro boêmio de Nova York, e ele teve canções que ficaram famosas nas vozes de gente como Bob Dylan, John Baez, Johnny Cash, Robert Plant, The Four Tops, que a gente adora, Johnny Rivers, Carpenters e outras. E em 1980, e no final de dezembro, 29 de dezembro de 1980, ele foi encontrado morto por um amigo no apartamento que ele morava em Hollywood, e daí, né, foi o pessoal descobriu daí, fazendo os exames, tudo que foi por overdose de heroína. Ele pode ser ouvido em filmes como, eu tenho aqui um que eu não curto até muito assim, mas entrando numa fria maior ainda, no Uma Garota Irresistível, naquele filme que com Robert Downey Jr., Michael Douglas e Tobey Maguire, que era Garotos Incríveis, e vários outros. Acho que a gente pode daí, vamos ouvir um pouquinho a versão original dele, que é Reason to Believe, por favor. Tradução? Ah, tá. Essa é uma razão para acreditar. É uma coisa que eu tenho que fazer cada vez que a vida pode ser plena, né? Vamos lá. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cry. Still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind, knowing that you lied, straight faced while I cried. Still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to leave. Marco Antônio. Pois é, então essa canção é obviamente bem mais conhecida na voz do Rod Stewart, mas eu acho a versão original do Tim, acho até mais bonita, é mais melancólica, diríamos assim. Vamos adentrar os anos 70, por Abzac? Vamos, você manda. Tá, por favor. Amanhã não dá canção, se me perguntem, tá? Tá. Amanhã. Isso. Domani. Domani, vamos lá, por favor. Tomorrow. Un goccio di caffè, poi lascio anche te, non dirmi più rimani, avrei tutto per te. Soldi, mondo e il tuo stupido domani. Prima di voltare la testa conterò fino a 100. Se ti rivedo poi mi pento. Domani, ma quando arriva solo domani? Domani me ne andrò. Zucchero però non addolcisce, no, le mie delusioni. Quando ti domando amore perché non viviamo insieme, rispondi quel che ti conviene. Marco Antônio. Tá, essa canção é de 77, não fez sucesso, eu gosto bastante. O nome da cantora, Loredana Berté. O nome da canção, Domani. Um dos hits dela é Dedicato, uma canção que quer dizer dedicado, né? Não tem grande complicação na tradução, apesar de que eu acho que iria me perguntar igual. É uma canção também de 77, fez bastante sucesso. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Mas essa italiana, nascida na Calábria há 69 anos, fez sempre um estilo assim meio como é que fazia, meio porra louca, assim, ela é bastante cultuada no país da botinha pelo estilo espalhafatoso de cantar e de se vestir. Ela, como eu falei, nasceu na Calabria em 1950, ela cantou do pop ao rock mais pesado, também passou um pouquinho por músicas influenciadas pela disco music, pelo funk e até reggae. Em 84 ela gravou com o Djavan, ela sempre se disse música da fã, fã da música brasileira, e antes de virar cantora nos anos 70, escandalizou a região dela porque ela foi modelo e adorava posar nua. Chocou muita gente na conservadora região onde ela nasceu e parte da família até não quis ter nada mais a ver com ela. A canção Domani Domani, que a gente ouviu, não fez sucesso, mas ela tem um clima, não no caso do arranjo, mas um clima não diferente daquela canção maravilhosa Amanhã, do Guilherme Arantes, né? Que ela está falando basicamente que é uma tristeza, tem que deixar para amanhã, que basicamente tudo vai ser sempre amanhã, né? Como se as coisas não tivessem chance de serem boas agora, e a gente tem que esperar pelo amanhã, o que amanhã vai nos trazer. Mas ela... isso é verdade, porque do jeito que tá ruim pra burro. Tá brabo. O que eu posso dizer também, ela, o Dedicar, que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, é uma canção que ela fala na letra que foi criada em tributo aos que sofrem e aos que não perdem esperança. Ela é irmã da cantora Mia Martini, que é considerada por muitos críticos europeus a mais expressiva intérprete italiana da música em todos os tempos. A Mia até morreu também de overdose em 95, e com o falecimento dessa irmã dela, que é bem mais famosa ao redor do mundo, a Loredana ficou meses com depressão, assim, um caso muito sério de depressão. Ela se apresentou no festival, a grande Loredana Bertè, se apresentou no festival de San Remo 10 vezes, sendo que no mais recente ela foi aplaudida de pé por vários minutos. Que eu posso dizer também dela? Ah, ela foi casada com Björn Borg de 89 a 93, aquele mega tenista sueco. Então, vamos, por favor, para o Dedicato, que fez bastante sucesso, é de 77. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Marco Antônio, Loredana. Loredana. Agora a gente vai adentrar nos anos 80 e... peraí, ela... uma cantora de, como eu falei, de bastante sucesso, muito carisma, quase que uma espécie de Pat Benatar italiana. Então, bom, a gente pode adentrar então... Vamos lá, Fofonha. Pode ser? Vamos lá, Fofonha. Blue. Marco Antônio. A gente está na década de 80, essa canção injustamente não fez sucesso, na Back into Blue, ou seja, de volta à melancolia, de volta ao sofrimento. No caso, a gente até tinha citado antes, a gente, né, tocou músicas da Loredana Bertè, e eu só tinha esquecido, até peço desculpas aí que eu não citei, dois filmes que ela pode ser ouvida, que ela tem canções na trilha sonora. Um é Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme recente, muito premiado, e também Parente é Serpente. Então tá, agora, né, voltando aqui, no caso, esse grupo Quarter Flash, essa canção de 85, como eu falei, Back into Blue, na minha opinião lembra um pouquinho Heart, mesclado com um pouquinho do timbre de voz da Pat Benatar, não assim a atitude, mas com o timbre de voz. Um hit do grupo foi Harden My Heart. Essa sim tem a ver com uma pessoa que eu conheço, gosto bastante, uma pessoa que me sacaneia com frequência, porque tem a ver com assim, endureça meu coração. Só que no caso dessa pessoa, né, exatamente, não tem como endurecer o coração já é pétrido. E dizem que até peludo, quando ele é encontrado, porque quando não é encontrado, dizem que a coisa é realmente complicada, fica um vácuo. Mas de qualquer forma, né, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho da questão da Rádio 81. Que eu posso falar desse grupo? O grupo surgiu no estado de Oregon, também, até por sinal, o Tim Harden, que ele nasceu no Oregon, né? Que a gente ouviu no bloco dos anos 60. E basicamente o grupo são dois integrantes, que é a cantora e saxofonista Lindy Ross e o marido dela, Marv Ross. Tinha outros integrantes, mas no caso, no início da carreira do grupo, que o grupo começou em 80 e foi em 85, eles tinham realmente mais integrantes, mas eles permanecem até hoje basicamente só esses dois. Eles são os, tipo, digamos assim, os donos da marca Quarter Flash. Segundo a Lindy, o saxofone é uma extensão da voz dela, e ela não, o que ela não consegue expressar vocalmente, ela usa o sax. A gente vai ver, até o saxofone está bem presente no mega hit deles, Harder My Heart, que vai vir daqui a pouquinho. Como eles eram fãs de frutos do mar, o grupo começou com o nome Seafood Mama, ou seja, né, a dona, a mama dos frutos do mar. E obviamente não fez sucesso, não conseguiram atrair multidões com esse nome. E daí eles tinham uns conhecidos australianos, e num papo, por acaso, os caras citaram a expressão Quarter Flash, que quer dizer, que é uma expressão australiana, uma gíria, que quer dizer imigrante. Então eles decidiram usar esse nome. O Quarter Flash pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Corretores do Amor, que é aquele filme que o ex-ator Ron Howard fez, que é basicamente sobre duas pessoas que transformam um necrotério numa casa de má fama, né, numa casa de prostituição. É num puteiro. Num puteiro. No Picadilly Estudantis, Vision Quest, que no Brasil era Vision Quest em Busca da Vitória, que é uma espécie de Karate Kid da luta greco-romana, com a atriz Lina Fiorentino e com Matthew Modine. E também nos seriados Arquivo Morto, que eu sei que gostas. Gosto. E um que eu não curtia muito, mas que foi muito popular nos anos 80, que era Super Máquina, Knight Rider. Nunca gostei daquilo, achava aquilo um lixo. Mas me falaste, eu me lembro me contando que, apesar de não gostares do seriado, achava sensual o protagonista, o David Hasselhoff, acertou? Eu e tua mãe. Isso, é legal. Isso, olha que ele está super inspirado hoje. Imagina se não tivesse. Então, vamos pro mega hit da equipe agora, Flash? Agora vou dizer uma coisa para você, Marco Antônio. Ninguém merece nascer no Oregon, viu? Eu não conheço. Porra, cara, você cara, acha a passar por lá? Passei. Eu conheço aquele sul inteirinho, ninguém merece morar no Oregon. Diz que não tem nada no Oregon, né? Tem vaca, tem aqueles camaradas que ficam mascando fumo. E cuspindo de lado ou no teu sapato se não gosta de você. Aquelas planícies enormes, inóspitas. Uma coisa certa, Oregon é muito bonito, em foto, né? Em foto. Desde que não seja também no inverno, porque se for no inverno, aquilo lá dá 30 graus abaixo de zero. E o pessoal, o nível de depressão das pessoas de lá é altíssimo. Dá. Vamos então tentar o Harden My Heart, 81, por favor. Cry long Marco Antônio Oregon. Essa canção acho bonitaça, sexy e tudo mais. Então, Corda Flash, Harden My Heart. Pro pessoal, né, que ela tá dizendo basicamente que ela vai ter que, por causa do que ela tem passado na vida, ela vai ter que endurecer, enrijecer o coração. Sem malícia, por favor. Então, quero agradecer o espaço, o papo com o grande Ney do Clóvis foi ótimo e obrigado. Até, então, até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço, gente. Outro, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Fufunha Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Estaremos de volta amanhã. Amanhã é quarta-feira, para abrir a nossa caixa, não é? É a nossa caixa preta. E amanhã a nossa é preta mesmo. A nossa é preta mesmo, viu? Não é aquela de avião, aquela laranja, só tem nome de preta. E amanhã não. Tem muita coisa, viu? É uma caixa de Pandora, quase. Verdade. Bom, a direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Eu e Rogério Alcântara e Fufunha, às 8 horas da manhã, com o Prime Time. Boa noite, mundo. Boa noite, Brasil. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.